posição será 07 do pátio principal. Reporte para ingresso no pátio principal, ok? Então, 3178. Só o mesmo aqui tá. Trem embaixo chegando. Gente, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Na escuta, 6224. Decolou 09, controle 198. Controle 198, 36305, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, 3305, passa 2000, perto para o 330, perfil da PUCA. 3305, boa noite, contato radar, Sobal 330, saída PUCA. 330 PUCA, 3305, data. Poderia voar PUCA da presente? PUCA na presente, autorizado. Vindo lá, PUCA, obrigado. Meia 224, solo 11, direito 219. Juliette Alfa, 18-6, ponto de espera da 10013, obrigado, até a próxima. Sola, Xané 6224, na pista. Xané 6224, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, Xané 6224. Salvador, Gol 0074, portão 6 para o pushback de estacionamento. Autorizado, chama para o táxi Gol 1074. Chama lá para o táxi. Chanel 6224, ingressa no pátio principal para a posição 1. Pátio principal, posição 1, 6224. Quanto espera pronto azul 4209? Autorizado, alinhada e decolar, vento 1, 20 graus, 89, 4209. Autorizado, alinhar e decolar azul 4209. Pode chamar sim, frequência 12685, alterno 3365, então, boa noite. Centro agora em 12685, alternando 3365, TAM 3305, obrigado, boa noite. Inicial, 4209. Change. Salvador Gol 1074 com 112 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando galeão, pronto para táxi. Gol 1074, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, ajuste 10, 13, bom voo. Via Juliette Alfa, no ponto de espera 118, decimal meia, é a torre com 1013. Grato, bom trabalho. 4209, decola os 17, controle 19, decimal 8. Dia 19, 8, bom fim de semana. Oi. Vigilância na DAEL. Gente, 360 na DAEL, 4209. solo Salvador, Nightwing Hill 5972, 320 para o Galeão, centro de informação, Vitor. Rio 5972, autorizado Galeão, nível 320 pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119, decimal 8, aciona 5113 no transponder. Autorizado 320 para o Galeão, saída da El, Leda, decolando a 10 com curva à direita para a Upper Whisky 50. 198 controle, 5113, transponder 5972. Só confirmando, após a posição Leda, será a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta o Pesulu 50, ok? Chame pronto no pátio 3, pushback, acionamento, Rio 5972. Positivo Bidev, chamará para o acionamento 5972. Torre Salvador, gol 1074, pronto para espera da 10. Autorizado, alinhar e decolar, avião turno 20 graus, 89, 074. Alinha e decola, da 10, gol 1074. Delta 74, decolos 22, controle 19, decimal 8. Controle 119, decimal 8, boa noite, bom trabalho. Controle de Salvador, o gol 1074, decola. 1074, contato radar, suba ao 360, saída da El. Sobe ao 360, na da El, gol 1074. 4209, chame Centro Recife, frequência 1288, alterno 260. 288-260, obrigado. Bono 074, chame Recife 1288, alterna 260. Recife 1288, alterna 1260 pro voo 1074. Polo Salvador, Rio 5972 para o pushback, acionamento posição 07. Autorizado, chama para o táxi, Rio 5972. Agora para o táxi 5972. Alô, Salvador, Rocha Lima 224, Cessna Victor, autorização para Aracaju. Xanay 6224, informação Victor, confere Aracaju, nível 190, aguarde cópia. Tá dando cópia no 190 para Aracaju, Rocha Lima 224. Xanay 6224, na escuta? Na escuta, prossiga. Só confirmando, a rota que nós temos seria DCT Lotar, DCT Aracaju, confirme? Pode ser. Gente, aguarde, copo. Guarda. Total 9908, informação Victor. Solo Rio 5922 para o táxi. Estamos com 4 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia alterna de Guarulhos. Rio 5972, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 14, bom voo. Juliette Alfa, 18,6 na torre, no ponto de espera no 0, 5972. O 9908, autorização Guarulhos, nível 340, informação Victor. Total 9908, Guarulhos 340, informação Victor, confere, número 2 para cópia, aguarde. Aguarda. Vovô, Passos. 6224, copia? Copia, senhora, prossiga. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5114 no transponder. Autorizado 190 para Aracaju, decola da pista 10 com curva esquerda, saída Apuca, transição Aracaju, controle 119, decimal 8. Transponder 5114, Xané 6224. Xané 6224, só confirmando a saída Puca. Papá Uniforme Charlie Alpha, a transição Aracaju. Ciente, Puca, transição Aracaju 6224. Ciente, chame pronto, pushback acionamento, Xané 6224. 6224, chamará. É o 9908, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 50 até a posição Trigo, Tango, Romeo, Índia, Golf, Oscar, após direto Guarulhos. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Dael, Leda, após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper Whisky 50. Controle 119, decimal 8, aciona 5115 no transponder. Então, autorizado Guarulhos, nível 340, Upper Whisky 50, até a posição Trigo, após Trigo, DCT Guarulhos, decola da 190 com curva direita, saída Adael, após Leda, após Bidev, após Upper Whisky 50, 1198 controle, 5115, transponder do total 9908. Protejamento correto, chame pronto, pushback acionamento, total 9908. Chamará. 972 está autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 109. Alinhar e decolar, 972, autorizado.